Capítulo 21. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu delicadamente o príncipezinho, que se voltou mas não viu ninguém. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Disse o príncipezinho. És muito bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs-lhe o príncipezinho. Estou tão triste. Não posso brincar contigo, disse a raposa. Não estou cativada. Ah, desculpa, proferiu o príncipezinho. Contudo, após alguma reflexão, acrescentou: o que significa cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. O que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. O que significa cativar? Os homens têm espingardas, disse a raposa, e caçam. É muito aborrecido. Também criam galinhas, é o único interesse deles. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Procuro amigos. O que significa cativar? É algo muito esquecido, disse a raposa. Significa criar uma relação. Criar uma relação? Com certeza, disse a raposa. Para mim, tu ainda não és mais do que um rapazinho parecido com 100 mil rapazinhos. E não preciso de ti. E tu também não precisas de mim. Para ti não sou mais do que uma raposa parecida com tantas outras raposas. Mas se tu me cativares, precisaremos os dois um do outro. Serás para mim único no mundo. Eu serei para ti única no mundo. Começa a compreender, disse o príncipezinho. Há uma flor, acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vêem-se na terra todo o género de coisas. Ah, não é na terra, disse o príncipezinho. A raposa mostrou-se muito intrigada. Noutro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou a sua ideia. A minha vida é monótona. Eu caço galinhas, os homens caçam-me a mim. As galinhas são todas parecidas e os homens são todos parecidos. Por isso, aborreço-me um pouco. Mas se tu me cativares, a minha vida iluminar-se-á. Reconhecerei um ruído de passos diferente de todos os outros. Os outros passos obrigam-me a esconder debaixo da terra. Os teus chamar-me-iam para fora da toca como uma música. E depois, olha, vês lá embaixo os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo não me serve para nada. Os campos de trigo não me fazem lembrar nada. Isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então seria maravilhoso quando me conseguisses cativar. O trigo que é dourado far-me-ia lembrar de ti. E eu gostaria de ouvir o ruído do vento no trigo. A raposa calou-se e olhou longamente para o príncipezinho. Se quiseres, cativa-me, disse ela. Gostava muito, respondeu o príncipezinho. Mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e muitas coisas para conhecer. Só conhecemos as coisas que cativamos, disse a raposa. Os homens já não têm tempo de conhecer nada. Compram coisas já feitas nas lojas, mas como não existem lojas que vendam amigos, os homens já não têm amigos. Se queres uma amiga, cativa-me. Domestica-me. O que é preciso fazer? Disse o príncipezinho. É preciso ser muito paciente, respondeu a raposa. Primeiro, sentas-te assim um bocadinho afastado de mim na erva. Eu olho para ti pelo canto do olho e tu não dizes nada. A linguagem é fonte de mal-entendidos. Mas todos os dias podes sentar-te um pouco mais perto. No dia seguinte o príncipezinho regressou. Era melhor regressares à mesma hora. Por exemplo, se vieres às 4, às 3 já começo a estar feliz. Conforme a hora vai avançando, mais contente eu fico. Às 4 horas já estou agitada e inquieta, descubro o preço da felicidade. Mas se tu vens a uma hora qualquer, eu nunca sei a que horas hei de preparar o coração. É preciso haver rituais. O que é um ritual? Disse o príncipezinho. É também uma coisa por demais esquecida, disse a raposa. É aquilo que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora diferente das outras horas. Há um ritual, por exemplo, com os meus caçadores. Às quintas-feiras eles dançam com as raparigas da aldeia. Então, a quinta-feira é um dia maravilhoso. Vou passear até à vinha. Se os caçadores dançassem num dia qualquer, os dias eram todos parecidos e eu nunca teria folgas. Assim sendo, o príncipezinho cativou a raposa e quando se aproximou a hora da partida... Ah, disse a raposa. Vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não te desejei nada de mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Com certeza, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Com certeza, disse a raposa. Então não ganhaste nada com isso? Ganho sim, disse a raposa. Por causa da cor do trigo. Depois acrescentou. Vai ver as rosas de novo. Compreenderás que a tua é única no mundo. Voltarás para te despedir de mim e eu conto-te um segredo como presente. O príncipezinho foi de novo ver as rosas. Vocês não são nada parecidas com a minha rosa. Por enquanto não são nada, disse-lhes ele. Ninguém vos cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Não passava de uma raposa igual a tantas outras, mas fiz amizade com ela e agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram muito aborrecidas. Vocês são bonitas, mas estão vazias, acrescenta ele. Ninguém morrerá por vocês. É claro que a minha rosa, para um passante qualquer, será igual a vocês. Mas ela é mais importante que vocês todas. Pois foi ela que eu reguei, pois foi ela que eu pus debaixo da redoma, pois foi ela que eu protegi com o guarda-vento, pois foi por causa dela que eu matei as lagartas, exceto duas ou três para as borboletas. Pois foi a ela que eu vi queixar-se, ou vangloriar-se, ou mesmo algumas vezes calar-se. Pois ela é a minha rosa. E regressou para junto da raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só vemos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que tornou a tua rosa tão importante. Foi o tempo que perdi com a minha rosa, proferiu o príncipezinho para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não deves esquecer. Tornas-te responsável para sempre por aqueles que cativas. És responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não se esquecer.